enlouquecendo e a gente suando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. A nossa melodía tem calor, tem fantasia, até filosofía, é desejo que vicia. Y não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Contigo, viver contigo uma noite louca. Não tremenda e louca. Música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Tá com problema, tá com problema. Vamos tomar uma lá no cabaré da Lena. Tá com problema, tá com problema. Vamos tomar uma lá no cabaré da Lena. Hoje eu quero tudo, hein? Cabra raparigueiro, eu topo que vier. Tô viciado em cachaça, futebol e nas mulher. Eu curto a vida assim, e não fraquejo não. Eu tiro um ondo o dia inteiro, vivo vida de patrão. Mas quando chega sexta-feira, bate uma depre danada. Eu chamo a rapaziada pra curar a solidão. Pra tirar uma olhada, tudo que está amarrado. Eu descobri o endereço da minha solução. Tá com problema, tá com problema. Vamos tomar uma lá no cabaré da Lena. Tá com problema, tá com problema. Vamos tomar uma lá no cabaré da Lena. Tá com problema, tá com problema. Vamos tomar uma lá no cabaré da Lena. Tá com problema, tá com problema. Vamos tomar uma lá no cabaré da Lena. Ha! Tá com problema? Simbora então com o Euripinho solo pro cabaré da Lena. Aí sim, hein? Cabra raparigueiro, eu topo que vier. Tô viciado em cachaça, futebol e nas mulher. Eu curto a vida assim e não fraquejo não. Eu tiro um ondo o dia inteiro, vivo vida de patrão. Mas quando chega sexta-feira, bate uma depre danada. Eu chamo a rapaziada pra curar a solidão. Pra tirar uma olhada, tudo que está amarrado. Eu descobri o endereço da minha solução. Tá com problema, tá com problema. Vamos tomar uma lá no cabaré da Lena. Tá com problema, tá com problema. Vamos tomar uma lá no cabaré da Lena. Tá com problema, tá com problema. Vamos tomar uma lá no cabaré da Lena. Tá com problema, tá com problema. Vamos tomar uma lá no cabaré da Lena. Problema, vai pro cabaré da Lena. Euripinho solo. Passou também Henrique Iglesias e Luan Santana bailando. E Eduardo Costa, os 10 mandamentos do amor. Assim fechamos o primeiro bloco do Central do Sertanejo nessa segundona show de bola. Olha, no segundo bloco tem Fred e Gustavo, tem também Gustavo Lima, tem Henrique e Juliano, Humberto e Ronaldo. Tudo isso pra você. Então não muda de estação que eu vou ali no intervalo, né? E já volto, é rapidinho, sai daí. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo na sua segundona. Um bom início de semana pra você. Desde já um feliz Natal, um feliz 2015. Com muita paz, muita saúde e muitas realizações pra todo mundo, né? Com certeza. Pra começar o segundo bloco, tem Fred e Gustavo. Ligação. Cê tá podendo falar, já não precisa dizer nada. Percebi pela sua voz que eu liguei na hora errada. E não tentar disfarçar,

mais volto. Mais uma dose do seu corpo no meu contrato. Bebendo de você a noite inteira. Isso tá parecendo brincadeira. Te pego, te solto, te largo, mas volto. Mais uma dose do seu corpo no meu copo. Assim, ó. Te pego, te solto, te largo, mas volto. Mais uma dose do seu corpo no meu copo. Cristiano Araújo, Central do Sertanejo.